Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos agora o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 8 de dezembro, dia santo de guarda, o dia em que se assinala o dia da Imaculada Conceição. Este programa que também é transmitido no domingo, dia 10 de dezembro. Seu Padre António está hoje comigo aqui na Rádio Boa Nova para levarmos a efeito este programa das Palavras de Esperança. Vamos olhar exatamente para o dia de hoje, o dia santo, mas também para a liturgia do próximo domingo, o segundo domingo do Advento, ano B. Senhor Padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, com muito gosto que uma vez mais estamos aqui para refletir sobre a liturgia do próximo domingo e a mensagem tão interessante que vamos escutar. Mas também hoje, dia da Imaculada Conceição, uma festa mariana. Nossa Senhora sempre teve muito peso na tradição cristã e as datas, as festas importantes de Nossa Senhora sempre se veneraram com um especial cuidado. E de um modo particular, a de hoje, que é a Imaculada Conceição, que se mantém como feriado, e depois a da Ascensão de... da Assunção de Nossa Senhora do Céu, no dia 15 de agosto, que são assim, é o início de Nossa Senhora e depois o final de Nossa Senhora. Estas festas marianas têm muito a ver com a fé da Igreja e por isso são celebradas. Portanto, têm a ver com a mensagem que a fé cristã transmite à comunidade e que passa por Maria como aquela concretização especial do desígnio de Deus. Um desígnio que é para todos, mas que se concretizou plenamente em Nossa Senhora. Portanto, a Imaculada Conceição está-nos a dizer que Nossa Senhora é cheia de graça desde a sua concepção. A Conceição de Maria, neste sentido, espiritualmente, é um pouquinho diferente, porque foi preservada, daquilo na linguagem tradicional, da mancha do pecado original. Todos nós nascemos na condição de pecado original. Quer dizer que nasço numa humanidade contaminada pelo pecado, com tendência ao pecado. Pecado quer dizer separado de Deus. Portanto, e por isso é que aparece o batismo como a oportunidade que eu tenho de unir a Deus. Nossa Senhora aparece com uma humanidade redimida, ou seja, aparece com uma humanidade em estado de graça de Deus, desde a sua concepção, desde o início. Chama-se o privilégio de Nossa Senhora, que no fundo é aquilo que Deus quer oferecer a todos, é uma vida na graça. Para que eu possa aceder à graça de Deus, necessito de dar o meu sim. Aceitar a Cristo no meu coração, dar o meu sim a Deus. Nossa Senhora, até chamamos a mulher do sim, não é? Diz sempre sim a Deus, mas já na sua concepção tinha o sim de Deus para com ela. Portanto, no fundo, é aquilo que eu recebo pelo batismo, Nossa Senhora recebeu logo na sua concepção, no momento inicial, em atenção a que ela ia ser a mãe do Salvador. Portanto, a Igreja sempre entendeu que Nossa Senhora era a concretização daquilo que somos todos, mas algo especial, porque é mãe do Salvador, é mãe, depois até teve o título de mãe de Deus enquanto mãe do Filho de Deus feito homem. E por isso, a Igreja sempre viu que ela era cheia de graça, como diz o anjo na Anunciação. Cheia de graça quer dizer que nunca teve a mancha do pecado. Nós, quando nascemos, nascemos numa humanidade pecadora, que a Bíblia põe como o primeiro pecado de Adão e Eva, mas que no fundo é, eu nasço com separado de Deus, necessito de aderir a Deus. Todos necessitamos de dar o nosso sim a Deus, no momento do batismo e depois ao longo da vida. Portanto, Nossa Senhora, neste sentido, é exemplar, com essa graça que se lhe atribui de um modo especial, exclusivo, único, mas da qual nós participamos igualmente no dia do nosso batismo. Qual é a diferença? É que eu sou batizado e depois continuo a dizer não a Deus muitas vezes. Nossa Senhora nasceu com esta graça do batismo, mas foi sempre capaz de dizer sim a Deus. Sim a Deus. Qual a diferença está? É no sim, é eu dizer sim a Deus, sim à vontade de Deus. Nossa Senhora é sempre um sim a Deus. E eu, para dar um sim a Deus, tenho que me esforçar bastante. Tenho que fazer aqui um caminho. Para Nossa Senhora, com certeza, também foi um esforço, não é? Mas, muitas vezes, não sou capaz. Cedo à tentação, sendo ao pecado, sendo ao egoísmo. Nossa Senhora foi a generosidade sublime, sempre indo para além de si mesma, não se fechando em si mesma, sempre aberta para amar o outro, para acolher o outro, para ser para o outro. Eu sou convidado a fazer o mesmo. Aliás, temos aqui algumas sugestões nesse sentido. Quer dizer, no fundo é descobrir que quando eu me entrego a Deus, quando eu digo sim a Deus, é quando eu sou plenamente feliz, porque estou a amar mais e melhor. E a felicidade e o amor vão juntas. A gente às vezes tem um modo equivocado de entender o amor. E olhamos para o amor como um interesse próprio, ou defender-me, ou proteger-me, ou ter vantagem. Enquanto Nossa Senhora é amar o outro, servir o outro, como Jesus disse. Seu Padre, há muitos devotos da Nossa Senhora, não é? Na Igreja em Portugal há muita esta devoção na Nossa Senhora. Nas celebrações deste dia 8 de dezembro costuma haver muitas participações. Esse é outro problema. Somos muito devotos da Nossa Senhora, mas nós escolhemos a nossa devoção e somos quando queremos. E, portanto, e muitas vezes nem é assim um dia muito celebrado em Portugal. Por exemplo, em Itália, em Roma, é uma grande festa, em Espanha também, uhum. Imaculada Conceição. Aqui tem-se diluído um pouquinho. Mas fazem-se as habituais... Sim, faz-se, mas as pessoas preferem ir de passeio, preferem ir a... Aproveitam. Ainda por cima proporciona-se um fim de semana prolongado. Pois, não? E depois acaba por ser tudo um bocadinho relativizado, não é? Claro. E então eu penso que o que é bonito é quando eu sou capaz de assumir, e assumir de coração, de um modo coerente, e feliz. Porque quem ama é que é verdadeiramente feliz. O seu coração está em paz. Quem faz o bem, esse é que é feliz. Nós pensamos que é feliz quem tem muito, ou quem venceu o outro, ou quem domina o outro. Nossa Senhora é aquela que aparece concretizando as palavras do Evangelho de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Pois Nossa Senhora viveu isso. Exatamente. E por isso é Nossa Senhora cheia de graça, a Imaculada Conceição. Que se assinala então nesta sexta-feira. Senhor Padre, temos o propósito então de olhar para a liturgia do próximo domingo, o segundo domingo do Advento. Caminhamos então para o Natal. Antes disso, também é importante falarmos da visita à Espanha de um grupo de jovens da nossa unidade pastoral, um grupo de que o Senhor Padre também fez parte. Pode partilhar connosco, não é? De viva voz. Como é que foi esta experiência? Exatamente, olha, uma coisa muito interessante. Isto é na sequência da Jornada Mundial da Juventude. E então aqui temos, digamos assim, um ato de louvor por parte dos nossos visitantes espanhóis, que ficaram surpreendidos com um acolhimento tão bom, tanta dedicação, tanto calor humano, tanta... Eles sentiam-se mesmo bem. Até, aliás, pude escutar alguns testemunhos. Diziam, o melhor da Jornada Mundial da Juventude foi a passagem para o Oliveira do Hospital. Porque foi o amor da família. Aliás, criaram-se laços entre as famílias. Foi algo, assim, muito especial e muita dedicação. E então, eles estão agradecidos, quiseram retribuir. Quiseram agradecer, fazendo outro tanto. E então, fomos acolhidos, também nós, em famílias espanholas, e foi uma viagem, neste sentido, um turismo barato, não é? Tivemos que pagar a viagem, mas lá tivemos dormida, comida, a amizade das famílias, uns dias espetaculares, e até o tempo ajudou. Eles nos pensam assim, os portugueses todos eram-nos o sol, tiveram dias bons, mas foi tudo assim, com muito calor e com muita alegria. Portanto, penso que estas experiências, não sei se podemos continuar, mas oxalá que sim, criaram-se laços de amizade entre famílias portuguesas e famílias espanholas, entre jovens portugueses e jovens espanhóis, e também entre os padres portugueses e os padres espanhóis, de um modo muito interessante. Então eu tinha aqui algumas notas que até gostaria de partilhar neste sentido. E uma primeira coisa que eu gostei imenso foi que tivemos uma cidade que tem 100 mil habitantes, por aí, tem muitas paróquias, são 18 paróquias, algumas paróquias têm dois padres, portanto, muitos padres, uhum. E depois tivemos a oportunidade de estar com variados padres. Na comunidade não tínhamos, estávamos dois, mas depois estavam quatro, depois foram oito, depois eram 10. E o que eu vi foi muita amizade e empatia entre os padres. Todos estavam bem, todos se queriam bem, todos... Olha, uma coisa... Isso é bom, não é? Muito bonita. Muito bom. Muito bonita, muito agradável, muito agradável. Portanto, pessoas que sabem que estão no mundo para ser sinal do reino... E que estão todos na mesma missão, não é? Exatamente, e esforçam-se, cada um na sua área. Não quer dizer que também não haja, com certeza, alguns picos ou algumas coisas, mas, olha, um ambiente muito agradável. Vi todos a darem-se bem. E depois também uma nota do padre que me acolheu, Eu fiquei na casa paroquial, mais uma família e duas jovens, e os padres que viviam na casa paroquial foram, deixaram a casa, foram viver, ou foram dormir com a família, ou acolhidos por outra família, para nos deixar a sua casa. E depois também fiquei admirado. Olha, o padre que me acolheu não tem televisão em casa. Disse, não tem televisão. Nunca tive televisão. Isto marca também... Por uma opção. É uma opção. Mas é uma opção que eu diria espiritual. Quer dizer, é uma opção difícil. Entender isso é hoje. É verdade. Mas era a opção que para eu tinha. Para não se deixar desviar. Exatamente. É? E eu fiz-me recordar a minha juventude, na minha comunidade. Nós também não tínhamos televisão. E era a opção por viver as coisas com Deus. Eu gostei muito deste testemunho. Tive a oportunidade de ir rezar. Às vezes a televisão também é importante para estarmos a par daquilo que exatamente acontece no mundo. Mas depois, não é? mas depois há toda a outra dimensão, que ocupa muito mais não, a televisão. E para o padre acaba por ser a companhia do padre. Ou pode tender a ser a companhia do padre. Chega a casa, não tem ninguém ligado à televisão. É o que todos fazemos, praticamente. Exatamente. Não é? Mas aqui este seu padre, não. Chegou a casa, não tenho a televisão porque tenho outra companhia. Muito interessante, muito interessante. Verdade. E depois tive o oportunidade também de ir de manhã a rezar com eles, a rezá-los, à igreja. Olha, foi uma experiência muito positiva. Portanto, um aspecto muito bom. E que às vezes nós, infelizmente, na nossa diocese, nem sempre encontramos esta frescura na relação entre os padres. Porque parece que cada padre vai defender, mas é a sua quinta, a sua área de influência, a sua... E falta, às vezes... E não esta... devia, não é? Não devia, claro, ser assim. Claro, ainda por cima, quando a missão é esta... De... Um sinal contrário àquilo que anunciamos. Exatamente. Portanto, e no fim daquilo vi todos, e uns eram no colégio, outros eram professores, outros eram parcos, outros... Mas todos a participar do mesmo dinamismo. Com jovens, pois era a pastoral dos jovens que estava em causa. Portanto, jovens de várias paróquias, todos a trabalhar para o mesmo, a sentir em comum. Olha, gostei muito. O grupo que foi de cá eram muitos? Era um grupo grande? Fomos no autocarro, cerca de 50 pessoas, alguns catequistas, alguma família também, e 30 e poucos jovens. Portanto, também coincidiu um momento difícil em que tínhamos... exames e frequências, alguns universitários, outros do liceu, portanto, algo também um bocadinho exigente. Mas, sei lá, tivemos uma jovem que veio de propósito do Algarve, que entretanto foi estar para o Algarve, veio de propósito para poder vir. Portanto, foi, e também... agora ficou já marcado algum outro tipo de intercâmbio a seu tempo, não é? A seu tempo. Mas até que os espanhóis que eu cá vim fazer o retiro connosco, perguntaram se tínhamos cá alguma casa que se pudesse acolher, talvez no Santuário Nossa Senhora das Preces, vamos ver. Mas para já ficou essa experiência muito bonita. Mas depois muito também. Bem. A experiência de jovens num caminho de fé, os jovens espanhóis. Portanto, também não é que se participem muitos jovens, não é? Porque são várias paróquias, estão ali, mas um grupo significativo de jovens, não são todos, com certeza, não é todos os jovens da paróquia, mas os que estão, estão com fé, estão com vontade de crescer, estão à procura de Deus. E isso foi também um dos, portanto... Os jovens que estão... até quando estiveram cá, não é? Sim, exatamente. Eu tive a oportunidade de estar com alguns e percebia-se exatamente isso. Portanto, os que estavam mesmo com o espírito. Exatamente. Algo que sente interiormente, aliás, foi das avaliações que fizemos os portugueses, era que os jovens que vieram tinham um caminho de fé mais elaborado do que os portugueses que participaram. Uhum. Nós estamos, vamos estando, mas eles, até talvez por uma sociedade muito antagónica, vivem as coisas com muita intensidade. Então fica também para nós um desafio. Vamos ter o Crisma no próximo domingo. E o desafio... Este domingo, dia 10. Neste próximo domingo, dia 10, às 16 horas. O Crisma, a igreja, será na igreja de Oviedo Hospital, só para os que serão crismados e as suas famílias, porque são muitos. A igreja depois é pequena e vai ser difícil estarmos todos. Portanto, só para os que vão fazer o Crisma. Mas fica o convite para que estes nossos jovens também se ponham num caminho de fé. O crisma costuma ser o abandonar. Já fiz tudo. Pois. Já, agora entro em férias. Ou então, como deve ser realmente, um desafio a uma continuidade, a um crescer na fé com o Senhor, a um caminhar com o Senhor. E foi isso que nós vimos aqui também nestes jovens. Alguns já começam antes do crisma e depois há outros que fazem e continuam. Também não é continuo todo, não são todos os jovens espanhóis, mas os que estão muito convencidos, muito empenhados, muito animados. E isso é o que nós também aqui queremos aproveitar, um impulsozinho nesse sentido, porque penso que isso é que é o importante. Claro que o jovem não está sozinho, necessita do apoio do adulto, ou do jovem adulto, ou do animador adulto. Então vamos ver também se conseguimos fazer um caminho também com os nossos jovens nesse sentido, que penso que é muito importante. A pastoral juvenil é fundamental, porque é a fé de amanhã. Então necessitamos todos envolver-nos com a experiência de um Deus presente, um Cristo presente, que está connosco e que é, como iremos ver na primeira leitura de hoje, que recompensa, vale a pena, não é um esforço perdido. E então, oxalá, nós também possamos crescer, aproveitar também este impulso, este testemunho, para podermos crescer na fé. Se nós recebemos este testemunho dos espanhóis, os espanhóis receberam de nós a força e a alegria do acolhimento, de abrir as portas da casa, de sermos família. Que eles também experimentaram. Eu vi, sei lá, um pai de família que na despedida estava com as lágrimas nos olhos, simbolizando essa empatia tão profunda que se criou nestes dias que estivemos cá e que estiveram lá. Isso é bonito, não é? Isso é com certeza que é muito bonito. É importante e é marcante. Entre portugueses e espanhóis, é verdade. O mais difícil é a alimentação. A alimentação que não é bem igual à nossa. E tem diferente. Muitas diferenças? Sim, porque, por exemplo, a gente vai. Vamos ao almoço. Primeiro, a sopa. É logo uma quantidade de massa com um bocadinho de marisco e tal. Mas aquilo era massa em abundância. E depois vem a carne sozinho, sem mais nada. Ah, pois. Ou vem primeiro a salada, comemos a salada e depois vem a carne. São hábitos diferentes. E tão perto, não é? E tão perto, mas hábitos diferentes. Pronto, e o que é que isso quer dizer? Que depois a gente às vezes não... Pronto, há uma dificuldade em... Mas pronto, temos de estar abertos, não é? A estas experiências. A pizza e o bocadilho resolvi muitas vezes. Estava o problema resolvido. Exatamente. Seu Padre, avançamos então e parabéns por esta iniciativa e por esta visita que foi tão positiva para o grupo que partiu então da Oliveira do Hospital. Falamos também, Sr. Padre, do desafio que foi lançado por Dom Américo Aguiar, o Bispo de Setúbal, que nos indica que podemos acolher no Natal, portanto devemos todos proporcionar uma mesa posta para todos. Exatamente. Todos os bispos têm alguma mensagem de Natal. Acolhemos esta do Cardeal Bispo de Setúbal, é o primeiro ano que está lá, esteve aqui connosco. Então ele diz exatamente isto: pede no Natal uma mesa posta para todos, lembrando os desempregados e pessoas sem casa. Então eu quase diria que era um desafio que já tínhamos feito aqui também, vindo pelo Papa: acolhe alguém, um pobre, à tua mesa, partilha o teu carinho com alguém. E o cardeal vem com este desafio. Então eu penso que talvez fosse bom também neste tempo do Natal, que até há subsídio de Natal, que há mais gastos de Natal, que retirássemos algum gasto nas despesas da família para podermos com essa poupança ajudar uma família necessitada. No fundo é, eu gasto menos na minha casa, mas ajudo mais alguém que necessita. Penso que isso é o autêntico espírito de Natal. Porque no presépio, no pobre, que eu encontro na rua, está o menino Jesus, pobre em Belém. Então é esse menino Jesus, pobre em Belém, que eu ajudo, colaborando, ajudando o irmão necessitado. Pronto, então penso que é uma sensibilidade que podemos criar para que haja alegria na nossa casa, mas também haja alegria na casa daqueles mais necessitados. Sr. Padre, porque, e enquanto parco de Oliveira do Hospital, certamente estará mais a par dessas situações, continua a haver muitas famílias necessitadas. Olha, eu não sei, eu posso lhe dar o meu testemunho. Eu cheguei no domingo à noite, na segunda-feira, foram 6 pessoas pedir-me a casa. 6. Era todo dia. E é verdade, diz, é a casa do padre, o padre é que tem que ajudar. Mas isso é só por dizer que, efetivamente, há pessoas que passam necessidades. Então, talvez, tenhamos todos de estar um bocadinho atentos para que possamos também aliviar de algum modo. A gente sempre faz um juízo. Não trabalha. Porque também tem ajuda. Porque a cabeça não funciona. Pois, muitas vezes, o problema principal é que a cabeça não funciona. Mas há situações... Podem ser abandonados. Exatamente, essas pessoas. Há situações... Então, olha, a solidariedade do tempo do Natal também é importante. É Natal, que seja alegria para todos. Muito bem, Seu Padre, também e foram conhecidos nesta semana, logo na segunda-feira, os resultados da campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. Houve até um aumento significativo de bens recolhidos relativamente ao ano passado. Portanto, são números interessantes, não é? A solidariedade está desperta na comunidade. Em Oliveira do Hospital, houve várias crianças da catequese mesmo também envolvidas nesta ação. Exatamente, saúdo também essa iniciativa, portanto, é algo bom. Cerca de 2.300 toneladas de alimentos foram recolhidas nesta campanha. Em Oliveira do Hospital, a catequese também participou. e senti que havia muita alegria nas crianças a participarem, nos catequistas que estiveram ouvidos. Isso também é semear solidariedade, é ajudar as nossas crianças a perceber que também podemos fazer algo pelos outros. Isso dá alegria a quem faz. Elas agora são crianças que ajudam, um dia serão adultos que ajudarão também eles, se calhar, dando alimentos. E, portanto, saudar esta iniciativa também e a colaboração da nossa catequese, que é sempre muito importante. Isto também são ações formativas. Exatamente. Para a mente e para o futuro das nossas crianças e adolescentes, que oxalá possamos todos ter uma mentalidade mais solidária e mais fraterna, que isso aqui é importante, e sobretudo neste ano de Natal, mas também ao longo de todo o ano. Portanto, é importante ter uma mentalidade fraterna, de atento ao outro e capaz de ajudar o outro quando o outro necessita. Parabéns aos meninos e meninas que participaram. Privando o diálogo do meu tempo, de algo que era para mim que eu dou ao outro, que posso colaborar. Portanto, e sobretudo até porque estas recolhas acontecem ao fim de semana, não é? Exatamente. Por vezes períodos de descanso para as pessoas. Exatamente. E abdicam dele para poderem estar às portas do supermercado a abordar as pessoas para poderem então também ser solidários para quem mais precisa. Já agora, que falou no fim de semana, eu também queria manifestar a minha opinião, e que até era ótimo que fosse uma campanha mais forte. Porquê que em Portugal o fim de semana é para os supermercados? Porquê que em Portugal, ao domingo, os hipermercados têm que estar abertos? Devia estar tudo fechado. Em Espanha está tudo fechado. Ao domingo? Ao domingo. Porque é o dia da família. Agora é o dia quer dizer, a sociedade tornou-se a sociedade do material, do dinheiro, da vantagem comercial. O domingo é o dia do descanso, é o dia da família. Agora, com o sistema de trabalhos em turnos, as famílias não têm tempo para estar juntas, não podem passear juntas, porque um trabalha à segunda e outro trabalha ao domingo. Claro que há serviços do domingo que têm que estar abertos, mas esta coisa do supermercado... Serviços de saúde, não é? Claro, urgências. O restaurante, a saúde, a alimentação. Agora, o hipermercado, porquê que o domingo está aberto? Porquê que o domingo não é dia de descanso para todos? Portanto, isto é uma coisa que se introduziu em Portugal e que devia mudar em Portugal. Portugal, dia da família, pois não temos tempo para nada. E não temos tempo para a parte boa da vida, que é a família, que é um dia de descanso. E na Igreja nisto até foi promotora. Quando a Igreja sempre defendeu dias santos. Porquê que existe o dia santo? Que era um dia especial em que não se trabalhava para se poder dedicar à família, ao descanso corporal, físico, afetivo e também depois da relação com Deus. Portanto, pôr Deus na vida que ilumina. Agora, retira-se tudo. Fica só a vantagem do comércio e a economia a comandar. Pois, oxalá em Portugal, desenvolvemos uma fortíssima campanha para que, ao domingo, os hipermercados pudessem estar fechados e fosse dia da família, dia de descanso, dia do encontro de uns com os outros, para que depois viesse a semana de trabalho e que fosse conjunta para todos. E não este sistema que temos em Portugal. Acho que os únicos dias que estão mesmo fechados é o dia de Natal e o primeiro dia do ano. Acho que serão esses. Até porque os únicos... não temos direito a ter um dia de descanso em família. Parece que isso já desapareceu, não é? Porque depois está aberto, ou estou a trabalhar ou vou comprar. E o dia de descanso, o dia de passear, o dia do lazer, o dia da cultura, o dia de estarem juntos... Por vezes o passeio é ir fazer as compras. É, pois, exatamente, por custo tudo. Portanto, é um sistema... Isso até desenvolveria a criatividade. Depois há também o espaço do desporto, daquilo que é de lazer. E também a ideia também do tempo para Deus, do celebrativo, que nós queremos que tiramos tudo, só fica matéria. Isso penso que não faz bem à humanidade, nem faz bem ao homem. Então fica também esse desafio. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora olhar para a liturgia do próximo domingo, o segundo domingo do Advento, a primeira leitura do profeta Isaías, que nos propõe: preparai no deserto o caminho do Senhor. É verdade, esta primeira leitura do profeta Isaías, do Antigo Testamento, muito bela. E precisamos até de um pouquinho de tempo para entender esta leitura, porque é tão bonito o que diz e tão expressivo, que se nós, efetivamente, entrássemos, tudo se transformaria. O que é que diz o Senhor? Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. E depois diz: sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e colinas, endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Deus não está a falar da geografia. Certamente que não. Não, é? Não está a falar da geografia. Na geografia agora até podemos fazer isso. Mas um caterpillar e estas mãos, e são capazes de fazer uma estrada onde havia um precipício. Mas não é da geografia que fala. Fala do coração do homem. Fala das relações entre as pessoas. E Deus está a dizer, olha, está tudo errado. Nós andamos aqui uns contra os outros. Então vamos, mas é criar estradas, criar pontes, fazer harmonia, criar caminho de encontro. E depois diz, o Senhor manifestará a sua glória, porque a boca do Senhor falou. O que o Senhor diz pode-se concretizar. Nós não acreditamos na palavra de Deus. O Senhor manifestará a sua glória. E a glória de Deus é a harmonia entre os homens. A boca do Senhor falou. Portanto, isto pode acontecer. Se eu escuto com fé. O problema que eu vi também é escutar a palavra de Deus sem fé. Sem entender. Escuto como se não tivesse escutado. Não produz nenhum efeito. Fico na mesma. E o Senhor diz, a boca do Senhor falou. E se falou, cumpre. A palavra de Deus cumpre-se. Se eu a escuto com fé. Se eu acredito. E depois a leitura diz mais. Diz, alto, depois esta leitura vai ser acolhida por São João Batista, que é muito interessante. Levanta a tua voz sem temor e diz, eis o vosso Deus, o Senhor vem com poder, o seu braço dominará, quer dizer, o que ele diz acontece. E depois diz assim, ele vem com o seu prémio. Precede-o a sua recompensa. Portanto, o Senhor está a dizer que o que ele diz tem a força da palavra. É o Senhor que o diz, é a boca de Deus que fala. E quem quiser acolher essa palavra receberá a recompensa, receberá o prémio. Mas diz mais ainda, a sua recompensa precede-o, já vai à frente. Portanto, se eu quiser acolher a palavra, já tenho o prémio. A recompensa já me é dada antecipadamente. Portanto, o que me falta é a capacidade de ouvir e de acreditar. Agora, se eu digo, endireite as vossas as veredas, sejam batidas as vossas colinas, e não faço nada, fico na... Ai, eu não tenho nenhum monte a bater. Eu não tenho nenhuma colina para aplanar. Não, ai, não, isso não é para mim, isso é para os outros. Não percebem. Uma total indiferença à palavra de Deus. E não acontece nada. E o problema da igreja é que temos a palavra de Deus e não acontece nada. Porque não me dou conta que é a voz do Senhor. E o Senhor diz, olha, a glória de Deus manifestar-se-á em ti se acreditares no que Ele diz e se te comprometeres com o que Ele diz. E mais, se quiseres, já tens o prémio, vai à frente. Portanto, a alegria da palavra de Deus é-te concedida antecipadamente. Se, evidentemente, quiseres acolher e entender. Agora, não se basta ouvir, não é? É ouvido, só ouvir. Ouvido surdo, claro. Entra para um lado e sai pelo outro, não faz nada. E depois diz assim, olha, como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos, vem anunciar a todos, tomará os cordeiros em seus braços, ao colo, conduzirá as ovelhas ao seu descanso, só traz coisas boas, andas perdido, eu levo-te ao braço, ao colo, quero o teu descanso. E depois Jesus vai retomar estas imagens e vai dizer, eu sou bom pastor, levas-me, eu vou à procura da ovelha perdida e recolho-a e ponho-a às costas e quero o seu bem. Portanto, estas imagens que Deus utiliza com a natureza, ou com os animais neste caso, não é para a natureza, nem para os animais, é para os homens, é para mim, é para nós. Se eu for capaz de acolher a palavra de Deus com fé, a recompensa precede-me, a alegria da palavra de Deus, a glória da palavra de Deus começa a manifestar-se em mim. Isto é o que transforma interiormente, para que haja transformação exteriormente. Não é uma coisa simplesmente assim que se diz e fica no ar. E fica no ar. É preciso agir, não é? Ora, por isso, implica conversão de coração. E veremos o que é que São João Batista nos vai dizer. Porque se não há conversão, se não há transformação, está tudo na mesma. E cada um segue no seu caminho tortuoso, a defender o seu próprio interesse e a falar mal do outro. A confrontar-me sempre com o outro. E sou incapaz de acolher a boa nova do reino de Deus. Eu posso ir à missa e não perceber nada. Estar fora. Isto não, não, não vivo isto, e não se aplica. Por vezes, se calhar, muitas pessoas que são assíduos na presença dominical, na Eucaristia, não percebem. nem os que não, os, muitos que vão, que não percebem. Não percebe. E continuam no, com os altos e os baixos e os caminhos tortuosos uns contra os outros, sem dar espaço ao amor ao próximo. E diz a Sagrada Escritura, se eu não amo ao próximo, não é verdade que amo a Deus. Eu procuro a Deus. Mas eu, o problema é que a gente quer uma religião assim muito subjetiva. Eu estou bem com Deus e o outro nada comigo. E Jesus vai dizer, não. Se tu não amas o teu próximo, o teu coração não está com Deus. Claro. Esta é a grande mensagem do Senhor. Portanto, nas nossas comunidades, tínhamos que ser sinal do reino. De pessoas que se querem bem e se amam umas às outras. Isso é que é ser igreja. Mas também não serve desculpas. E, ah, os que lá vão não querem nada, eu também lá não vou. Não. É as ovelhas perdidas. O Senhor também quer que é para todos. É para todos. Claro que se eu tenho um pouquinho de escuta da palavra de Deus, já me faz bem. Já me dá algo. Já me dá um pouquinho de alegria interior. Mas a verdadeira recompensa é quando eu acredito e ponho em prática. Exatamente. Como Maria. Porquê que Maria é grande? Falámos ao início de Maria. Sim. Porque ela escuta a palavra de Deus e põe em prática. Essa é que é a verdadeira bem-aventurança. Bem-aventurado é a alegria. Maria é grande porque escuta a palavra de Deus e põe em prática. Ou seja, dá um sim de lábio, de coração, mas dá um sim com a vida. Claro. E este é o grande desafio. Também quem o fizer exemplo, terá a recompensa de Deus. Por isso é interessante que há pessoas também que se gastam e desgastam pela fé na vida da comunidade. Qual é a recompensa? É a glória de Deus no seu coração. É Deus que dá a recompensa. E temos que experimentar todos a recompensa que vem de Deus. Olha, ficamos muito mais leves, muito mais gratuitos, muito mais generosos, muito mais felizes, com muito maior capacidade de viver com amor, de viver a vida com sentido autêntico. Pronto, então fica aqui também este, este desafio. Muito esta bem. Situação. Escutemos a palavra de Deus, mas entendendo, compreendendo, amando e praticando. Adaptá-la à nossa vida. Exatamente. Seu Padre, temos a segunda leitura, a segunda carta de São Pedro, que fala da segunda vinda do Senhor, que usa de paciência connosco para que tenhamos tempo para nos arrepender. É o Senhor. Ainda por cima, um Senhor paciente. É o Senhor, exatamente. E depois São Pedro, portanto, na primeira geração havia a ideia de que Jesus partiu, mas retornaria muito rapidamente. Que se ia uns anitos, sim, ainda na própria geração ele voltaria. E depois, de repente, foram vendo que o Senhor, afinal, não vinha. Não é? E então, diz aqui São Pedro uma coisa muito interessante. Olha, há uma coisa caríssima que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. Portanto, o tempo em Deus não é igual ao nosso tempo. Há um salmo que diz, mil anos é uma vigília da noite que passou. É um pouquinho, é nada. E por isso diz, o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa. Está a dar-nos tempo para que eu me converta. Para que eu adira a Ele. Portanto, este tempo que parece que é atrasar, mas que é como se fosse um dia, não é nada, é para que eu tenha tempo para aderir à palavra e me transformar, para quando o Senhor vier eu possa abraçar e ser abraçado por Ele, porque acolhi a sua mensagem, porque me preparei, porque quis viver. Ora, esse é o grande desafio. É o grande desafio. Por isto a leitura conclui até assim. Portanto, caríssimos, enquanto esperais este dia, empenhai-vos, sem pecado nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos possa encontrar, para que o Senhor vos encontre em paz. Portanto, o que é que o Senhor está a dizer? Aproveita este tempo. É um tempo que Deus te concede para que tu cresças, tu te desenvolvas. Agora há muitas coisas de desenvolvimento pessoal. O verdadeiro desenvolvimento pessoal é crescer no amor. No amor para com Deus e no amor para com o próximo. É que eu que tenho, que dizíamos ao início, eu que nasci em pecado original. Que nasci com a tendência para o mal. Neste mundo caduco, digamos assim, e tão sujeito a tantos males, para que eu que nasci assim me transforme em amor puro, como Maria. Seja, me transforme em pessoa do sim ao outro, do sim a Deus, do sim à verdade, do sim à justiça, do sim à verdadeira liberdade. Para que seja feliz. O Senhor dá-me este tempo para que eu deixe tudo aquilo que é negatividade e viva aquilo que a gente também diz, a energia positiva, aquilo que é bom, para mim e para os outros. Esse é o que o Senhor nos quer oferecer. O Senhor nos quer oferecer um peso, quer nos oferecer a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, que é a libertação do que é o mal, para que viva na paz e no amor, no bem. O Senhor dá-me um dia, 1000 anos, estou a presença do Senhor como um dia. Aproveite bem esse tempo. E não para fazer guerra, para fazer conflito, para ser egoísta, para ser... Usam o tempo para fazer tudo o que é o que o Senhor não quer. Mas que implica transformação pessoal, implica esforço, implica renovação, implica endireitar o meu caminho, deixar o caminho tortuoso. Ah, mas eu quero o caminho tortuoso, porque aí eu domino o outro. E o meu poder vai se manifestar vencendo o outro, humilhando o outro. Sim, sabemos que há pessoas que só estão bem a ser assim. Dominando, é? Subjugando, maltratando. Criando conflito permanentente, não é? Ah, há pessoas que, de facto, então, já são assim. Uma coisa, temos um problema muito grande. Porque dizem os psicólogos que tudo isto vem da minha infância. Porque a mim maltrataram-me quando eu era pequeno. Não me deram o amor que eu tinha, que eu merecia, que eu precisava. Desconsideraram-me. Fizeram-me mal. Eu esperava uma coisa e depois não encontrei isso. E agora o que é que eu faço? Reproduzo esse sistema que ficou mal formado em mim através de mal para os outros. Para os outros. Portanto, é uma cadeia, não é? Ora está. Por isso é que a glória de Deus se deve manifestar em nós. Como? Reconvertendo tudo isso que é mal, que eu às vezes até inconsciente em mim, é uma tendência que eu não sou capaz de controlar. Então que eu me dê conta que esta vontade de poder que eu tenho sobre os outros a posso reconverter em vontade de amor aos outros. Claro, é preciso admitir aquilo que está, identificar aquilo que está mal para poder querer. Claro, não é? por isso é que o caminho cristão, ou o caminho da humanização, ou do crescimento pessoal, nessa linguagem, não é uma coisa de um dia. É uma coisa difícil, porque às vezes afeta a nossa própria estrutura psicológica. Claro. O que é muito difícil. Agora, a graça de Deus, se eu a quiser acolher, Ele dá-me isso. E diz, a minha recompensa precede, vai à frente. Portanto, a partir de eu vou-te dando já isso que tu precisas para ser capaz de te converter interiormente e poderes viver a vida nova do Reino de Deus, que é o amor com Deus e o amor com os irmãos. Seu Padre, entramos no ano B, agora com o Evangelho de São Marcos, em que nos fala da figura de João Batista. Exatamente. É até muito curioso, porque este domingo é o início do Evangelho de São Marcos. Logo as primeiras palavras do Evangelho de São Marcos. O ano B segue o Evangelho de São Marcos. Portanto, até aqui tivemos o Evangelho de São Mateus. São Mateus, portanto, aquilo são... Para isto, o objetivo da liturgia, cada 3 anos... os evangelhos sejam todos lidos. Uhum, assim. Exatamente. E então, tem o ano A, que é, segue o Evangelho de São Mateus, o ano B de São Marcos, o ano C de São Lucas. O Evangelho de São João, que não é tão sequencial, digamos assim, vai se introduzindo dentro destes anos. Muito bem. Nomeadamente em tempos importantes, como o Natal, da Páscoa. Portanto, é um Evangelho muito rico, que de vez em quando complementa estes outros evangelhos. Mas, Sr. Padre, só para percebermos, estes são os principais evangelistas? Ou... Há quatro evangelhos. Portanto, 3 são lidos em 3 anos. O São e João o outro vai sendo lido durante todo o ano como complemento. Portanto, é um evangelho não tão histórico, é mais teológico, mas também muito denso, muito, muito bonito, muito espiritual. Então, há elementos que se recolhem durante... Portanto, todos os anos temos o Evangelho de São João também presente, mas já não lido assim sequencialmente, mas introduzindo elementos que também conhecemos muito e muito importante o Evangelho de São João. Então, neste início, o que é que diz este Evangelho? Princípio do Evangelho de São Marcos. Está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, recolhe aquelas palavras, como quem diz, já está anunciado há tanto tempo e ainda não estás lá. E depois apresenta a figura de João Batista. E o que é que diz? Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. João Batista aparece no deserto com estas palavras do profeta Isaías e a dizer, olha, solução... Arrepende dos teus pecados. Sem conversão, sem arrependimento, vais continuar na mesma. E Deus quer-te dar a conversão do coração. Então proclamavam um batismo, depois Jesus também acolheu, também são bem mais à frente, mas era um movimento em que João Batista se sentiu enviado por Deus justamente para anunciar: a voz clama no deserto, arrependei-vos, convertei-vos, endireitai as vossas veredas. Isto é fundamental e urgentíssimo, porque sem isto não poderás entender a Deus, sem isto não estás com Deus, sem isto não entenderás o valor do amor que Deus te quer oferecer. E dizia que corria, que toda a gente a corria, Jerusalém, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Portanto, esta coisa da confissão dos pecados é fundamental. Se eu não confesso os meus pecados, eu não me converto. Acaba por ser uma libertação desses pecados. É uma libertação do arrependimento. Uhum. Ah, eu confesso-me a Deus. Não é confesso com Deus. Confessava em público. À frente de toda a gente. Para quê? Para me arrepender, para mudar. Porque eu falo com Deus, mas continuo na mesma. A confissão dos pecados é algo muito importante. É o que manifesta o meu arrependimento. Porque se eu não faço... E aqui era a confissão pública. Diante de toda a gente. Não, eu digo, olha, fui infiel à minha mulher, mas eu quero voltar à minha família. Em público. E eu roubei o meu vizinho nas partilhas, o meu irmão. Eu arrependo-me. E quero mudar. Isto é quê? Então, o batismo era como que o sinal que ele concretizava. Esta confissão dos pecados em voz alta, pública, que manifesta o meu arrependimento. Agora nós, não, ai, não, não. Porquê? Porque no fundo eu não quero mudar nada. Não mudo nada. Continuo tudo na mesma. E eu e Deus é que estou bem. Não estás bem com Deus é quando estiveres bem com os irmãos. Dessa forma não está. Claro. Dessa forma não está. Pois diz assim. Ó, João vestia-se de peles de camelo, com o cinto que dá lei à volta dos rins, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ai, que romântico, o João Batista do deserto. Ah, olha, não, mas isto aqui não é... É assim, isto não é para brincar. E eu comprometo a minha vida com isto. Aquilo que eu podia viver, ter uma vida feliz e tranquila, se calhar no Palácio do Rei, olha, troquei-o por esta radicalidade que me afeta o meu modo de viver, para que a minha mensagem seja pura e não seja egoísta. Portanto, é uma mensagem profética que se compromete até existencialmente no próprio modo de vestir e de se alimentar. Não era um banquete, não era um... Não, olha, era o mais austero que havia, dizer, olha, o importante é o que eu vos estou a dizer. Eu arrisco a minha vida toda na mensagem que vos transmito. E depois ele dizia, olha, e tudo isto é para vos dizer que está para chegar alguém que é mais forte do que eu. E eu nem sou digno de estar a correr das sandálias. Eu ante ele não sou nada. Ele é grande. E é ele que devemos seguir. É a voz dele que devemos escutar. Portanto, Batista, São João Batista, aparece como aquele que anuncia a Cristo, mas que se compromete com o anúncio de um modo muito radical, muito sério, para que aqueles que escutam não pensem que é de qualquer maneira. Por isso é que havia o anúncio de um caminho novo, e as pessoas tão impactadas faziam a confissão dos pecados, arrependiam-se para mudar de vida, e depois, olha, eu também quero ser como tu, também quero mudar, quero transformar a minha vida. Estão sempre a tempo, Sr. Padre, de o fazer assim o queiram fazer, claro, não é? Mas ter esse sentido de arrependimento e de união a Deus e seguir o seu caminho. Mas para isso é necessária uma coisa, escutar. Escutar a palavra, escutar. De Deus, é fundamental. Se eu fujo ao escutar, nunca me vou converter. Ou se eu ouço, mas não escuto, ouço umas palavras, mas aquilo não me entra dentro, não escuto interiormente, também não muda nada. Claro. Portanto, o segredo é de Maria, escutar, entender, amar e pôr em prática. Escutar e pôr em prática. Esse é o caminho. Muito e esse bem. É o caminho que a Igreja continua a oferecer com a mesma intensidade. Quando viu Jesus igual. Pelo dom do Espírito Santo. Hoje acontece o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Haja quem queira escutar. Exatamente. Haja quem queira escutar. A Igreja está cheia de santos. Santo é aquele que escutou, acreditou e viveu. O mundo de hoje precisa de santos. Santos que é pessoas que tomem a sério a palavra de Deus, que acreditem que é a vida. E que façam o bem. E que façam o bem. Claro. Não é? Santo não é o que está de mãos erguidas. É o que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Que é capaz de aplanar as veredas. Que é capaz de fazer a paz com o irmão. Que é capaz de viver com o coração, de onde apenas tem amor aos outros. Nem tem revoltas, nem tem ódios, nem tem vinganças. Tem misericórdia. E bom coração. E desses dias tínhamos um bispo português, São Martinho de Lume, que fazia uma homilia, uma leitura muito interessante. E dizia, olha, tu, em paz com todos, tu se te... E parece tão fácil, não é? Mas se te corrigem, tu agradece. Se tiverem razão. Se não tiverem razão, não te preocupes, não te revoltes. Acolhe-o como um desafio para que sejas melhor. Mas não te revoltes, nem te humilhes. Não humilhes ninguém, trata toda a gente bem. Quer dizer, no fundo, é um convite a vivermos a frescura do Evangelho. O Evangelho é frescura. É a simplicidade da vida, não é? É a simplicidade, exatamente. Sr. Padre, estamos então a terminar o programa de hoje. Temos uma proposta para ouvir a seguir. Pronto, então ouvimos com uma proposta justamente de um conjunto musical espanhol. Tivemos em Espanha, que foi muito interessante. E em Espanha surgiu um grupo muito interessante que se chama Acuna, que tem feito da música um instrumento de evangelização. Uhum. Mas não é simplesmente cantar, é cantar e adorar. Cantar na presença do Santíssimo Sacramento. Louvar a Deus. Deixar que Deus inunde o coração. E ser testemunho da alegria, não é? E ser testemunho da alegria. E então é um grupo que se desenvolveu, pois também esteve na Jornada Mundial da Juventude, que nós também podemos escutar, ter lá uma oração com os espanhóis, também se cantou este cântico, e o título é Forofos. Forofo é simpatizante, eu, como se fosse um following, é aquele que é mesmo adepto uhum. convencido. Portanto, é forofos da palavra de Deus, forofos do Evangelho, forofos da alegria que nos dá Deus. Forou, fiquei assim entusiasmado, adepto, que segue, que quer mesmo. Então ficamos com esta mensagem, que penso que é, bom, é em espanhol, mas foi uma música que descobrimos com a visita dos irmãos espanhóis e que nos fala justamente da alegria de louvar a Deus e da alegria de fazer festa uns com os outros. E oxalá também os nossos jovens e as nossas comunidades queiramos entrar neste dinamismo da alegria que desce do alto. O Natal é a alegria que desce do alto, não fomos nós que a criamos, veio-nos, ofereceu-se. Então que eu seja capaz de acolher. A leitura de hoje, São João Batista dizia, eu bati-vos em água, depois de mim vem quem vos batiza, no Espírito Santo. É esta presença de Deus que inunda e que permite que hoje possamos também viver a alegria da fraternidade, a alegria do abraço de Deus e a alegria do abraço ao irmão. Vamos então escutar, Sr. Padre, esta proposta que hoje traz ao nosso programa. Como el Padre y tú sois uno. Dos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén. Es un comunio que avistas, confeccionistas, carmelitas y tantos más. Y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Costal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, son sal, focos de focolares, vacuna y camino en feta. Y tantos más. Somos todos uno como el Padre y tú sois uno. Hijas y misioneras de la caridad, misionarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Seamos todos unidos. te estudian y predican, inconformistas sin límites, siempre mar adentro, maristas salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Sacerdotes, diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Obispos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Belíssima, Sr. Padre, muito obrigada por esta partilha, também inspirado certamente por esta visita que teve a oportunidade de participar no fim de semana passado. Terminamos, julgo que da melhor forma, o nosso programa das Palavras de Esperança. Pronto, muito obrigado. Então, que este tempo de Natal seja efetivamente um tempo de alegria profunda. Há uma tendência para descristianizar o Natal. Eu fui vendo nas cidades iluminadas, à procura de referências cristãs na iluminação. São difíceis de encontrar. Em Madrid, em frente a uma grande praça, na Praça de Colón, estava uma imagem que era Nossa Senhora e um menino, grande, assim, iluminado. E olha, algo aqui de cristão. Nós temos medo de dizer que o Natal é uma mãe com o seu filho. Exatamente. Isso é que é o Natal. O Natal é uma mãe que tem um filho. E agora, não queremos representar o Natal com outras coisas? São muitos, o Natal é o Pai Natal. É o Pai Natal, são as luzes do Natal, são os animais do Natal, são as luzes... Mas falta a mãe com o seu filho, que isso é o Natal. Muito bem. Sr. Padre, muito obrigada. Nós regressamos num próximo programa. Um bom dia, boas celebrações também. Muito obrigado também. Então, não esqueçam também lá em casa da família ter o presépio que nos recorda o Natal. E um bom Natal para todos. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.